dia que tu deixou. Agora vem tu ligando pra mim, pensando que vai, você me faz sim, sinto muito amor, você me perdeu. Agora escuta, eu não sou mais seu. André CDs, o moral de Bicoara. Alô, povo da música, Genilson Piseiro.